Vai começando, Júlia! Eu gosto de mulheres abusadas. Mas eu tô só o meu neguinho. Portal do La Rocha. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. É muita luxúria. Eu não sei o que faço com essa mulherada. Aonde eu chego, eu sou o rei da balada. É o tal de pulso estica, fica toda assanhada. Aonde eu chego, eu sou o rei da balada. Eu não sei o que acontece, porque ela aspira em mim. Sou bonito, eu sou gostoso, foi mamãe que fez assim. Eu não sei o que acontece, porque ela aspira em mim. Sou bonito, eu sou gostoso, foi mamãe que fez assim. A minha boca tem mel, meu corpo tem açúcar. Me usa, porque ela me usa e abusa. Minha boca tem mel, meu corpo tem açúcar. Me usa, porque ela me usa e abusa. A minha boca tem mel, meu corpo tem açúcar. Me usa, porque ela me usa e abusa. A minha boca tem mel, meu corpo tem açúcar. Me usa, porque ela me usa e abusa. Vá, vá, vá, vá, vá, vá. Joga pra cima, bebê. Minha boca tem mel, o meu corpo tem açúcar. Se lambuza nele. Vá, vá, vá, neguinha. Eu não sei o que faço com essa mulherada. Lá onde eu chego, eu sou o rei da balada. É um tal de pulso estica, fica toda assanhada. Lá onde eu chego, eu sou o rei da balada. Eu não sei o que acontece, porque ela aspira em mim. Sou bonito, eu sou gostoso, foi mamãe que fez assim. Eu não sei o que acontece, porque ela aspira em mim. Sou bonito, eu sou gostoso, foi mamãe que fez assim. Na minha boca tem mel, meu corpo tem açúcar. Me usa, porque ela me usa e abusa. Minha boca tem mel, meu corpo tem açúcar. Porque ela me usa e abusa. Minha boca tem mel, meu corpo tem açúcar. Usa o coiotinho, vai assim, novinha. A minha boca tem mel, meu corpo tem açúcar. Me usa, porque ela me usa e abusa.